Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho. Ah, não, é seis ainda, velho. Tá na hora ainda, cara. Ainda, calma, vai lá da Copa do Mundo. Deixa fechado, deixa fechado. Tá fechado, então, pra continuar o assunto aqui. Deixa... O corno aqui. Que? É, não sabe. Cara, não, ele não sabe. Não sabe, não E o troféu dromedário vai parar. E quem é que tá? É a... Aquela mina lá. Tá pegando bem, Não, e sabe o que que é o pior? A mãe. Caraca! Não acredito, cara! Ô, meu mano, é aquela isso, louca cara. Lá do, do RH. Aquela louca. Da outra empresa lá. Ah, 6 da tarde. Tá, muito bem, 6 da tarde. Isso como tudo é pra mostrar. É pra mostrar que o rádio é um palco, o rádio é um grande teatro, onde nós brincamos de interpretar, de deixar aqui nossa face artística, pior, né? Afinal de contas. Não, mas tem uma coisa. A gente dá a face pra bater, na verdade. Tem né, exatamente o que eu ia dizer. Tem uma coisa. Isso aqui também tem um quê? Aliás, não um quê, mas a essência disso aqui é a verdade. De um programa como o Pretinho Básico, onde nós temos aqui pessoas de verdade que ainda que estejam aqui alegres e felizes no desempenho de sua função, tem paralelo a isso as suas vidas. As suas amantes, exatamente. O que seja lá, entendeu, cara? Seus problemas, suas constipações intestinais. As suas famílias paralelas. Então não vá pensando que a gente é isso aqui 24 horas por dia, porque a gente não é isso aqui 24 horas por dia. A gente é muito pior. Não, a gente tem problema pra resolver. Entendeu? Mano, eu tenho umas 10 vidas paralelas falando aqui fora daqui. Isso aí, cara. Pessoal, o Porão vai se revelar. É verdade, né, cara? É muito então, obrigado, Porão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes as pessoas se deparam conosco em situações de confronto, no sentido de que, pô, o cara lá do cartão de crédito, tá do teu banco ligou. Ô, fulano, tua conta tá negativa aqui. Que o cara ligou hoje. Tá negativa aqui, fulano. Cara, tá com muita informação a respeito da gente. Daí tu recebe a informação já meio de cara, né? Pô, que saco, vou ter que... Daí tu já é meio antipático com o cara, daí o cara fica pensando, pô, o parceiro lá que eu ouço no Pretinho todo dia, tão camarada, tão sorridente, tão simpático, grosso comigo. Não contou nenhuma piada. Foi grosso comigo, não me contou nenhuma piada e tal. A piada dele já é a conta dele, já é uma piada, né? Então, a vida é assim, cara, né? A gente tá aqui também no exercício da nossa função, nós temos que ter alegria, temos que ter felicidade, mas ao mesmo tempo a vida que segue depois que a gente sai do ar, ela não é assim tão cor-de-rosa. Não é fácil ganhar esse amontado de dinheiro que a gente ganha. E aqueles que sabem realmente das nossas coisas e a gente acha que ninguém sabe. Ah, não. É. Pessoal do CPD, por exemplo. Pessoal do CPD sabe da nossa vida toda, menino. Ainda bem que nós temos amigos no CPD que não abrem essas informações para ninguém. Cara, mas abraço aos porteiros. Tem certeza disso, né? Não. Das duas afirmações. Que nós temos amigos e que eles sabem da nossa vida. Quer ver uma coisa? Eu sei, por exemplo, do valor da rescisão contratual do Fossat. Fossat? Eu sei, um milhão. Em breve. Quanto ele botou no bolso e foi embora. No dia. Não, pode ser. Isso que ele tava tão afim de ir embora. Mas era por isso que ele tava tão afim de ir embora, assim. Ele tava demonstrando, né? Que interessante. Mas é isso, amigos. É curioso. Life sucks. Life sucks é um texto que eu coloquei no blog lá, inclusive. Quero aproveitar pra fazer a propaganda. Se vocês me permitem. De um texto que eu acabei de postar no blog lá do casal Rodaica e Fetter. No clickrbs.com.br/Rodaica e Fetter. Falando exatamente disso aí. Desses momentos da vida em que a gente não consegue, até porque não consegue, não se dá pra ser feliz o tempo todo, né? Eu não consigo ser feliz. Não dá pra ser feliz o tempo todo. Alegre o tempo inteiro, né? E aí, Maurício Amaral, tudo beleza? Muito bom, cara. Tudo agora bom? Eu tô feliz. Agora tamo bem. Fala, agora porazinho. Agora já não tô mais. Agora... É uma passagem rápida de alegria. Eu tô bem. Porazinho, procurado nu. É o que tá escrito na camiseta do Porazinho. Procurado mais um nu. É mais. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? Bom final de tarde. E aí, Mr. P. Olá, de bem? Pijama Everton Cunha. E a estrela móvel fixa deste programa é ele. Né? O homem Galvão Crioulo. O nego velho. É que o pessoal vai pra Afres. O pessoal foi pra Afres, né, querido? Aí eu tenho que aparecer mais mesmo. É verdade. Compra velho. Uma compensação. Muito bem, vamos aos destaques. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de quarta-feira. Aliás, deixa eu ver aqui, não tem nada sobre tempo e temperatura vai aqui nevar, nos destaques. Vai nevar. Mas vai mudar o tempo, vai esquentar amanhã um pouquinho mais, temperaturas amenas e no final do dia de amanhã começa a chover aqui no sul do Brasil. Certo, manos? Desculpa aí, desliguei sem querer o microfone de vocês. Homem é preso em Joinville, suspeito de administrar central de TV pirata por assinatura. Ele seria o maior fraudador da América Latina. Credo. Rapaz, ele comprava um pacote de TV Sky e decodificava o cartão que vem no aparelho. Não. E a partir disso, ele vendia como sendo da operadora, maluco. Cara, tem as imagens no clique. Tá entendendo isso, cara? Tem as imagens. Cara, a casa dele é um amontoado de antena e aparelho. Isso, como é que os caras conseguem, velho? O Magrão é o cara mais procurado da América Latina. Professor Pardal. Tá em Joinville, lá ele vendia pacotes, porque a Sky, ela é uma marca internacional, né? Então o cara da Colômbia tem Sky. O cara da Venezuela tem Sky, da Argentina tem Sky. O cara vendia pra Sky Belar. Vai do empresário. Esse cara era bom mesmo. Que loucura, hein, cara? Vai estar guardadinho porque o crime tava no monopólio. Não compensa. Até o vendedor Sky. Mas por falar nisso, cara, TV paga por satélite e tal, a Via Embratel, a TV da Via Embratel, já tem o sinal da Atlântida em seu decodificador, verdade, cara. E bem como o da Rádio Gaúcha também. Atlântida no canal 165 e a Gaúcha no canal 175 desta TV a cabo. Não é a cabo, é via satélite, é Via Embratel. Qual é o canal da Atlântida, Ana? Qual foi a pergunta? O número da Atlântida neste... 165. 165 é o canal da Atlântida e o canal da Gaúcha é o canal 175. Bacana, né? Muito legal. Lula atinge recorde com 85% de aprovação pessoal. Que loucura, parabéns, hein? Aí, presidente. Muito obrigado. Tá com a língua grossa. Eita, bêbado, tá comemorando, enquanto... né? É, tava vendo a Alemanha e Gana agora, né? Não é que eu estivesse vendo a Copa. Acontece que eu tô aqui. Tá com probleminha na barriga, tá com churril, né, presidente? Fala o nome da bola da Copa aí, presidente. O nome da bola da Copa. A bola da Copa. É o nome da bola da Copa. Jubalune. Pois então, o Lula atingiu a aprovação do governo e pelo seu governo e manteve-se no patamar de 75%. 85, não, nada a ver, cara, o que eu tô dizendo. 85%. A última avaliação tinha sido 75%. Não, em março. A avaliação pessoal dele é 85%. A avaliação de governo é 75%. Eu vou ler a notícia de novo. Faz assim, ó, lê a notícia de novo. Não, faz assim, ó, lê a notícia. É melhor que tu leia a notícia. Lula atinge recorde com 85% de aprovação pessoal. Ponto. Aprovação do governo. A sua pessoa é 10% melhor que o seu governo, presidente. Isso só pro teu governo. Tá bem. Alguma coisa pessoal. Não, Neto Fagundes. É um prazer, teu. Vai ver que o senhor Neto, tá popular. Já tem o DVD do Rock de Galpão, presidente? Companheiro, confesso que ainda não tenho, mas tô louco pra ter. Vai então, o senhor vai ter. Vou conseguir rapidinho. Vai chegar às suas mãos. O que tem ali? É uma mistura de música gaúcha com rock and roll aí. Um monte de compositor do Rio Grande do Sul. História bacana, o senhor vai gostar. Obrigado, vou ficar esperando então para nós fazer uma festinha. Em pesquisa do Ibope divulgada hoje, a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, atingiu 40% das intenções de voto contra 35% do tucano José Serra. É a primeira vez que a Dilma ultrapassa o candidato do PSDB. A Marina Silva, do PV, segue em terceiro lugar com seus 9%. Caramba! Um comentário além do Maurício? Não. Mancha de óleo no Golfo do México pode ser vista do espaço. A Maré Negra se tornou um dos piores desastres ecológicos da história. A Casa Branca apresentou na última segunda-feira uma fatura de US$ 51 milhões à empresa britânica BP, a British Petroleum, pelo prejuízo causado pelo derramamento do óleo no Golfo. Antes de chegar em casa, tem um DOC de 51 milhões de dólares. Um boleto. Um DOC. Dia 5. 51 milhões. É, Sedente Casa Branca. Que beleza, cara. Com coisinha, né? A leiturinha ali de código de barra. Código de barra. 51 milhões de dólares. Pagável em qualquer até a data do vencimento. É, o pior de tudo é que todo esse dinheiro não cobre todo o custo, né? Ambiental, toda essa. Não cobre. Toda essa desgraça. Como é que vai dimensionar, vai valorar ambiental? Não tem como. Criminosos fazem falsa vistoria de focos da dengue para assaltar casa em Porto Alegre. Ah, não! Olha, velho, tem que aplaudir, tem que bater uma salva de palmas. Auditório! Porque a maldade humana não tem limites, cara. Brincadeira. Assaltantes fizeram moradores reféns no início da tarde no bairro Ipanema. O trio que dizia estar fazendo uma visita para procurar focos da dengue, mas não apresentou nenhum crachá de identificação, rendeu e amarrou os moradores da casa com fita crepe. Fita crepe! Ô, cara, que dureza. Imagina chegar lá na casa da senhora, do senhor. Senhor, muito prestativo. Senhora, vamos ver aí o foco do mosquito da dengue, que diz que o bicho tá pegando. Pode entrar, meu filho. Aí ferrou. Não, acabou. E geralmente os caras são tão covardes, são tão cagalhão, que eles escolhem casas de pessoas mais velhas, sim, né? Que ainda não estão, não entendem muito. Te cuida, Cagê. Não, mas felizmente... O Cagê tá ligado, né, cara? Não, felizmente a minha mulher é bem mais nova. Aí equilibra. Então é ela que atende a porta. Tu não casou, tu tomou uma precaução. Mas tu vê que coisa interessante, né? A frase é boa, a maldade humana não tem limite, mas curiosamente a bondade humana também não tem limite, porque agora há pouco se falou do Lula, que tem uma aprovação de 85 em relação ao que ele faz, que é 75. É uma contradição, né? É. Isso é bondade. É, mas eu tava pensando que tu tava falando da bondade da senhora que deixou o cara entrar. Também. Não, mas é que os malvados são os ministros que não deixam que o Lula faça tudo aquilo que ele quer fazer, entendeu? Na percepção popular, por isso que o Lula é melhor que o governo. É, eu já acredito muito mais naquela coisa da pessoa, daquela figura, claro, entendeu? Sim. O que mito prova que aquele papo que o Lula disse, que eu não sei nada disso que tá acontecendo, colou. Cola! Mas é lógico. Não, eu não coitado, sei nada disso. Você lembra de uma época de, pô, o cara não sabe de nada, tio. Na parte que eu posso meter a mão, colou. Olha, uma grata. Tá bem, amiguinhos, foram os destaques comentados do Clique RBS. Sabe para este início de noite de quarta-feira. Fala aí, pause. Vocês tentaram bater lá na minha casa, lá com esse negócio aí do foco do mosquito da dengue, né, Magnata? Mas na tua casa não tem problema, tá sempre queimando o lixo lá, né, pause? Aí a fumaça espanta os bichos. A gente elimina os bichos lá de uma maneira ecologicamente correta, claro, né, Magnata? Queimando lixo. Só acendendo boa noite. Isso aí. Acendendo boa noite. Boa, maravilha, Magnata. Muito bom. Não deixei entrar, né, Magnata? Não deixei. Não deixa entrar. Vai. Cara, dá um ruim no cara. Abre teu olho, hein? É, uma dureza. Vamos dar uma banda aí agora com os fatos do dia, Cajazinho. Fatos do dia no Pretinho Básico com Cajê Jabulani. Fatos do dia vai hoje pra quem vai pintar no Zelig. Hoje tem bailinho na garagem do Zelig, Couto DJ, ali no Zelig, na Sarmento Leite, quase esquina com a José do Patrocínio, certo? Muito bom. Às 4h34, Juliana Paes anuncia no Twitter que espera um menino. Que azar. Aí. Né? A questão é, o que ela tá fazendo acordada essa hora? Que horas? É um desperdício. Contrações 5 pra 5. Não, achei que ela tinha contratado alguém. Cara, imagina o desperdício que é a Juliana Paes ter um menino. A Juliana Paes tinha que ter uma filha, cara. É verdade, Mauro. Bem pelo pensado. Amor de Deus, bem pensado. Olha o desperdício. Só um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Preciso fazer o papel. Qual é o teu interesse numa suposta filha da Juliana Paes? Você tá pensando nos filhos dele. Eu quero a imagem e a semelhança da Juliana Paes. Cara, quando a filha da Juliana Paes tiver imagem e semelhança pra ser apreciada como a mãe lá pelos 18 anos, 19 anos de idade, ela vai, tu já vai estar bem velhinho, Maurício. Eu não penso só em mim, Alexandre. Eu tô pensando nas novas gerações. Pensa que pode ser um guri bonito e as novas gerações de meninas ficarem atraídas pelo menino bonito que imagina, é. Imagina um guri com aquela bunda. Eu acho um desperdício a Juliana Paes ter um menino. Pô, imagina um guri com aqueles peitos. Que coisa. Cara, não tem cabimento. Isso, cara. 6h23, Cléo Pires escolhe as fotos para Playboy. É em agosto agora, hein? Eu já tenho minhas restrições. Olha o exemplo. Ah, tá, Maurício, tá. Aí, tu que tá bonito. Tá bem. E ela é a Glória Pires ganhou a Cléo Pires. É. Maurício prefere o Fiuk. O filho do Fábio Júnior, o Maurício vai no Fiuk. A Cléo Pires é esturricadinha. 8h52, Gisele Bündchen leva Benjamin ao batizado do enteado John. Não, tá bom. Importante. Ah, tranquilo? Não, sem muito comentário. 10h46, Lady Gaga leva tombo ao usar sapatos plataforma. Cara, deu de cara no chão. Eu não aguento mais essa Lady Gaga. E deu de cara no chão, cara. Ah, é? Sério? Tadinha dela. Melhorou muito, então. Agora estragou. Agora estragou. Melhorou, né, cara? Agora estragou geral. Meio-dia e 26, Mel Gibson é acusado de não pagar por reformas feitas em sua casa. Opa! Porra, deve ter feito um trabalho porco, né, tia? Que coisa, rapaz. 14h36, Sheila Carvalho deixa a maternidade com a filha Júlia. É, ela ganhou nenê. Ela queria muito já tempo. Já é legal, né? Já teve uma filha, entendeu? Sim. Pelo amor de Sheila. A Sheila Carvalho isso, é a morena, a morena, morena. Pô, cara, cadê o Piangas, cara? Não sei. Ele tá me ligando, eu acho. 16h43, Aline Moraes se diverte com amigas em restaurante carioca. Cara, gente rica é outra coisa, né? Almoça, fica até tarde no restaurante se divertindo, né, cara? É, né? Outra história. 5 horas da tarde tava se divertindo no 15 pra coisa cinco, legal, né? Esse aqui é o lance, né? Pobre almoça e já vai pagar conta, né, cara? Já levanta logo. Quando almoça. Quando almoça, boa. Agora, daqui a um minuto. Ah, para. Vai ser, daqui a um minuto, a Latoya Jackson vai visitar o chimpanzé do Michael Jackson. Que isso, rapaz? Nem chegou lá ainda. Vai ser difícil saber quem é o chimpanzé e quem é a Latoya Jackson, né, cara? Os dois juntos vai ser meio complicado. Como é, acabo de receber um torpedo do piano dizendo, minha folga, pô. Que tua folga, mano, é tua folga, pô, o quê, pô? Folga dele? Minha folga, é folga do Piangas hoje? Cara, estão gerenciando autogestão de folga, é isso? Autogestão. Cara, autogestão de escala. Cara, gostaria de avisar a vocês que o Marquinhos tá estressado. Cara, estressado tô eu com tá trabalhando demais, cara. Eu tô cuidando da saúde do guri. Cuidando do guri, né? Cara, o lance é o seguinte, vocês não entendem que o menino é fraquinho, né, cara? Ele tá com probleminha. Ele tá debilitado. Ele tá com anemia, né? Tá bem branco. Tá meio branco já, né, cara? Tá meio pálido. Que coisinha bem feia, né? Que coisinha bem feia, hein, Castelhano? Mas, cara, por dentro ele tem um lance bacana, cara. Tô aqui na Baidolbe, diz ele. Que é? Baidolbe, cara. Deixa o menino visitar a Baidolbe. É uma importante empresa, uma casa de som e acessórios para carros. Sim. Do meu amigo Mauro. Comprou um carro novo, será? Será? Será? Será? Cara, o Marquinhos tava olhando uns veículos aí, cara. É, Marquinhos? Marquinhos tava olhando. Dei uma parte, tá bom, ele deu outra, né, cara? Tá bem, abraço pro Mauro e pro Rogério aí. Vai daí, vamos dar uma banda aí, Neto Fagundes. Não, é que hoje tem aí, tem que botar pra gravar que tem horóscopo do Nego Velho. Olha aí. Só aqui! Play rec, pause, vai! Ah, alguém me chamou? É, pausa no play rec, tá bom. Nascido de 21 de março a 24 é o Cusco, querido. Cusco, o vivente que veio ao mundo neste signo, deve tomar muito chimarrão com dente de alho entreverado. Dê uma saída pelos campos e escute o berro do bicharedo. Vai te sentir mais faceiro que égua com dois putrilhos. De 21 de 4 a 20 de 5 é o sorro. Não banca o avestruz, querido. Se levar uma pinguancha pros pelegos, lembre-se, querido, pai é pai. O resto pergunte pra guria que ela te conta sobre a situação. Bugiu de 21 de 5 a 20 de 6, querido. Nada de frescura no relacionamento amoroso. Pois nesse inverno pode faltar lenha pro teu fogo de chão. Redomão é de 21 de 6 a 21 de 7. Uma cuiada de mate no fim da tarde, querido, vai te aquecer as tripas nesse inverno. Nos trocados, manda uma prenda costurar o bolso da bombacha. No amor, eu te aviso, a geada tá chegando. Tati! Quer dizer, Tatu. 22 de 7 a 22 de 8, querido. Não seja tão cagão quando tu anda no escuro. O filósofo Tião já disse, querido, que esse medo é reflexo do apertamento da arruela mestra do rabo. Cuida bem da tua saúde, querido, principalmente se aparecer polenta, querido. Tu é fraco pra polenta. Daqui a pouco eu continuo. Ai, tem muitos aí. Tá bom, né? Falta o galo, falta o boi, o gato, o capricho, o tamanduá, o coati, o gambá. Segura, segura pra daqui a pouco, pra segurar a audiência aí. Segura a audiência aí. Vai daí, Porazinho. No boteco. Para aí, Porazinho, isso é uma piada, mano. É piada velha! Piada velha do Apoio! Papel higiênico Rochedo! Esse não fura com o dedo! Olha! Desagradável! No boteco, um bêbado pergunta pro outro: nossa, engraçado! Tu teria coragem de votar num viado pra presidente? E o outro bêbado: claro que sim, meu! A gente tem votado em burro há tanto tempo, é bom dar uma avaliada, né? Aí, eu acho que foi contigo aí, presidente. Eu acho que foi uma provocação. Alô? Mais um? Alô? Alô? Dois sujeitos andando na rua, um deles aponta para um prédio enorme e comenta: foi nessa empresa que eu tive o maior desgosto da minha vida. Bah. Como assim desgosto, cara? É, eu entrei para pedir emprego e eles me deram. Mais um! A garota toda gostosinha chega na farmácia e diz ao farmacêutico: por favor, me dê uma compressa. E o farmacêutico, com aquele ar de safado: agora eu tô ocupado, ó, volta daqui a uma hora que eu te dou duas bem devagar. Daí, vendo o filho voltar da escola todo feliz no primeiro dia de aula, a mãe diz: Joãozinho, que bom você vir assim, feliz da vida na escola. Quer dizer então que você gostou de ir na escola, Joãozinho? Ah, mas se liga aí, cara. Não confunde a ida com a volta. Muito bom. Ai, vai daí, Mr. Pizinho. Aí, Manuel chega pro Joaquim e pergunta: escuta aqui, ó, Joaquim, tu que és um homem sempre muito bem informado, me diga uma coisa: como funciona esta tal de internet? Bem, Manuel, vamos começar do princípio. Tu já viste as cabras comerem capim e cagarem bolitas igual a azeitonas? Sim, Joaquim, já vi muitas vezes. Pois bem, tu já viste os touros comerem capim e cagarem umas placas de bosta verde deste tamanho? Sim, também já vi, Joaquim. Ora, pois, me diga cá se os dois bichos que comem do mesmo capim, como é que podem cagar em merdas tão diferentes? Ah, pois bem, Joaquim, eu não faço a mínima ideia. Pois então, Manuel, se tu não me entendes nem de merda, como já queres entender de internet? Cara, a cara do Manuel é demais, cara. Tu vem aí, né, Manuel? Eu vou estar aqui agora na sexta-feira para acompanhar-nos e espero que esteja ao lado do meu colega e castelhano para podermos torcer para nossas partes. Estamos bem arranjados, hein? Dois secadores para nós. Cara, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Cara, tu vem sexta-feira ver o jogo, cara, aí? Cara, o lance, eu vou estar aí, né, cara? Eu e o Portuga aí, que é o lance. É, eu gostei. Botaram uma energia ali no lance, né, cara? Já vai puxar o sotaque Portuga também aí, cara, eu acho aonde, que tá... Aonde nasceu aonde você? Nasci Camboriú. Na Camboriú. Ah, é por isso em português. Claro. Não, mas quem nasce em castelhano. Cara, que, não castelhano. Sei se você tá sabendo, praticamente tomamos conta de Camboriú, né? É verdade. Tomando conta. Estamos inclusive gerando já crianças para mandar para a Argentina, né, cara? Quem nasce em Camboriú é castelhano. Não, no caso dele é um castelhano de Camboriú, entendeu? Isso. Por enquanto, não sabia. É camboriano, cara. É assim, um lance camboriano. Que é camboriano. Camboriano é de brigada militar. É mistura não, de calma, aquilo é camburão. Camburão. Com castelhano. Eu estou a me adaptar à língua portuguesa, que ainda não tenho conhecimento completo do cenário de vocês de fala. Não, mas o que importa é que a gente se comunique, né, Manuel? Claro que sim, eu estou a gostar muito de estar aqui com vocês. Cada vez que me chamo, fico muito contente. Espero estar agradando. E sexta-feira, portanto, vamos estar torcendo para Portugal! Muito bom! Me lembrou um pouco o Sacha Baron Cohen agora. Pior, cara. Pior. Pior. Velha. Ô, meu, tu sabe que os pneus Pirelli têm em comum com o time do Brasil? Sabe o quê? O quê? O quê? O quê? Muito simples, os dois são o número um em tudo. Mas, é por isso que a Pirelli está lançando a promoção Torcida Número 1 Pirelli. Para participar, você só precisa entrar no site Torcida Pirelli, lembrando que Pirelli é com dois L's. P-I-P Pirelli. torcidapirelli.com.br ou enviar um SMS grátis para o número 30120 com a palavra Pirelli com dois L's e a resposta à pergunta: por que a seleção brasileira é e sempre será a número um? Os autores das 12 respostas mais criativas vão ganhar um kit com 3 camisas oficiais, uma da seleção brasileira, uma do Inter ou do Grêmio e uma da Inter de Milão, que todo mundo sabe é patrocinada pela Pirelli. Entre no site, consulte o regulamento e participe desta promoção exclusiva da Pirelli, o pneu número 1 do Rio Grande do Sul e do Brasil, Cajezinho. Brasil. O Igor Gouk de Sapucaia do Sul manda algumas... Idade merda. Deu aí os peitos. Hoje finalmente... Mais um pouquinho. Hoje finalmente chegaram 4 livros que eu tinha comprado pela internet. Paguei R$260 neles e precisava deles pra terminar minha monografia. Minha mãe deixou meu primo de 5 aninhos abrir o pacote, mexer nos livros e colorir as páginas. Verdade, né? Hoje meu primo tava comentando comigo que tava achando que iria ter uma festa surpresa pra ele. Pois é, ele teve. Eu sou primo dele e não fui convidado. Vida de merda. Hoje, fuçando no Orkut de uma menina, vi que ela mandou uma mensagem pra uma outra amiga dizendo que na noite anterior ela tinha feito a maior besteira da vida. Eu tinha saído com ela na noite anterior. Vida de e a última aqui, ó. Hoje fui tentar fazer pipoca na hora do jogo, da forma tradicional, na panela. Fui pra sala ver o joguinho. Ah, esqueci. Depois de alguns minutos, me dei conta que deveria ter colocado uma tampa na panela. Ah! Tinha pipoca por todos os lugares da cozinha. Até a caixa d'água tinha pipoca. Manda um... A velha! Pra minha tia e um paque... Ah, um punk rock até os ossos! Pro meu irmão Igor Kouk de Sapucaia. Ah, o Igor de Sapucaia. Fala, Netinho Fagundes. É, continuando aqui o horóscopo do Nego Velho, você nascido no dia 23 de 8 a 22 de 9 é... Ah, sou eu. É galo, querido. É galo, velho. Tá lembrado daquela morenaça que ficou de olho grande em cima de ti no último rodeio? Pois é, querido. Nessa semana ela vai te cozinhar direitinho. Só tu te cuida pra não passar do ponto, né, querido? Boi, nascido em 23 de 9 a 22 do 10. É um dente de alho no mate também, querido. E nem as bruxas chegam perto de ti. 23 do 10 a 22 do 11 é o gato, querido. Como é que é o gato? Nos negócios está mal de sorte que graxaim galinheiro sem guarda, querido. Barbado. Capincho, 22 do 11 a 21 do 12. Os que foram paridos neste signo geralmente são os índios chucro. Mais cordial, uma coisa de louco, querido. Uma guria pode te cruzar o costado, fica bem de olho grande. Tamanduá, nascido em 22 de dezembro a 20 de janeiro, querido. Para com essa mania de achar que só tu toma mate. E os demais só gostam de te olhar matando. Na saúde, procura um médico, porque eu não entendo bosta nenhuma, cara. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro é o Quati. Trocar um cavalo por outro cavalo é bom negócio, querido. Desde que os teus estejam piorzinho, né, querido? Come um carreteiro se o dinheiro alcançar. Caso contrário, passa no super, querido. E compra um naco de shark e fica mascando até perder o sal, querido. Matar à vontade, pelo menos. 20 do 2 a 20 do 13 é o último, que é o gambá, querido. Alguém conhece algum aí? Nos negócios, o negócio é fazer negócio, negociável, querido. No amor, os pelegos esquentam, mas uma prenda, bah, querido, não te faz derrogado. Pula e grita com o bicharedo, pois isso pelo menos ajuda na digestão. Horóscopo do Nego Velho, não sei quem mandou. Ei, Nego Velho, que loucura, querido. Auditório curtiu, hein? Obrigado, pessoal. Obrigado, auditório. Vai daí, Porazinho. Dicas de como terminar um relacionamento. Ó. Oh. Pessoal, dicas do Porã. É uma coisa muito difícil, principalmente para nós homens, né, rapaz? Homens não sabem terminar. Só segue o roteiro aí, por favor, Porã. Principalmente para nós homens, é muito difícil, né? É impossível, né, cara? Passar por esse momento. Mas enfim, cara, pô, eu já tive problemas. Vai querer falar mesmo? Vai querer continuar? Não, não vou. Eu vou nas dicas de como. Desistiu. Diga que ela está gorda. Isso é infalível, cara. Infalível. Tá muito gorda, não quero mais namorar contigo, velha. Não quero saber mais de gordo, cara. Ai, cara, se bem que isso não se faz, tá, cara? Isso é golpe baixo. É melhor dar um soco na luta. É mais delicado. Vai ter queimar, tem queima bem queimado. É. Leve ao shopping. Chegando lá, diga que o seu cartão de crédito estourou. Na porta do shopping, querido. Isso é bom, cara. Diga pra ela o quanto você considera gostosa a vizinha da frente. Como morrer, né? É, cara, fale de todas as suas ex, principalmente de como eram boas de cama. Bah, aquela lá, tempo da faculdade, velho. Ô, Porã, calma. Calma, Porã. Sem tanto realismo. No material, Porã. Essa aqui é muito boa também. Diga que você precisa cortar gastos. Porque comprou ingressos antecipados para a Copa do Mundo de 2014. Ai, cara. Vá pro futebol de toda sexta e volte só na segunda, de preferência bêbado. Segunda de manhã, 6 horas da manhã, segunda. Cara, não pode, cara. Tá louco, vamos fazer. Ah, cara, não. Agora vamos ser realista. Vamos então. Vamos ser realista agora. Agora quero ver. Vinheta. Agora nós vamos dividir os homens dos guri. Vai ser realista. Vamos. Os homens de antigamente saíam na sexta-feira e voltavam na segunda pra casa. Nós cuidar somos rato! Cuidar dos filhos é a mulher que cuida! É isso aí, Porazinho. Tô contigo, nós somos cagado, Porazinho. O cara só não pode dar o azar que deu o meu amigo lá de Alegrete, que ele fez isso aí, voltou segunda, mas mamadinho mesmo, assim, né? Não enxergando nada. Aí ele entrou às 2 da tarde, ele entrou em casa. Conseguiu chegar em casa, não sabe como, assim. Segundas, aí ele entrou, assim, quando ele entrou, a mulher dele agarrou ele pelo braço e encostou na parede, assim, né? E disse assim, e aí? E ele, não me chama atenção na frente das crianças. Era um aniversário de criança. Os dois filhos estavam de aniversário na segunda-feira. Ele conseguiu chegar sem saber nada, né? Ah, daí não, é mal. Não me chama atenção na frente das crianças. Aí ele dizia assim, é que eu olhei aquele monte de criança, digo, sou eu que tô vendo esse monte de criança. Só tem duas. Os duendes, eu tô vendo os duendes. Então deixe para fazer essa do fim de semana aí, de sair na sexta, cuidado. Voltar na segunda, quando não for aniversário do seu filho, isso. Nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, muito nem na segunda. Em outras ocasiões você pode fazer. Pô, então, olha aqui, ele podia ter voltado na terça, voltou por causa do aniversário das crianças e a mulher quer xingar ele. É verdade. Incompreendido. Quer dizer quem é que mandou aí, Porazinho? Foi Alexandre Friedrich. O AF. E tem uma outra aqui também. Não, tem outra, cara. Quando estiver junto dela, atendo o celular e começa a conversar calorosamente com a Patrícia, sua colega de trabalho. Isso, Pati! Eu falei pra vocês, não precisa voltar, Porã. Vamos lá, meu. Duas ofertas dos classificados do Pretinho aqui, ó. Olá, PBs, estou ajudando o irmão da minha namorada a vender o carro dele. Ele teve vergonha de dizer que está vendendo seu Corsa 94 com trava e alarme original de fábrica e botou no da namorada, no irmão da namorada. Não, tô brincando, cara. Que isso? Mas é o irmão da namorada que sequer chamou de cunhado. Nem não. chamou o cara de cunhado, velho. Isso aí que deve ser namoro recente. É, demora um pouco. Se o cunhado fosse bom, não começava como começa. Eu saí daqui da minha casa. É verdade. Bom, é um Corsa Grafite ano 94, trava e alarme original de fábrica, aro 14. Motor foi feito em dezembro. O interior do carro está em ótimo estado. Dezembro de que ano? Dezembro, não sei, não diz o ano aqui, que é talvez 94. Dezembro de 95. O carro é 94, talvez tenha sido feito em 94 o motor fizeram do carro. Todo ele, né? R$ 9.500, o nosso ouvinte Thiago K de quilogramo, não, de quilômetro, um, enfim. Dá pra fazer um trote de KM, novo, cara. De, hã? Pois dá não? Pra fazer um trote novo, dá pra ligar pra alguém. Ó, tu que tem um Corsa Grafite, cara, assim, apagaram ele. Essa Maurício tá demais. Lembra do gelo? Tem que tocar o gelo. Lembro, claro. Derreteu. Lá apagaram. Lembro. Muito bom, mano. Cara, isso aí, vai, você vai mudar a vida do monte. Sensacional. Posso sair? Eu pensei. Continuando aqui, o e-mail do nosso amigo que está vendendo este Corsa Grafite ano 94. Thiago K. Thiago B. Lu. K de K. K, letra K. Belo! Afinal, Thiago, ele tá aqui, desgraçado, hein, Thiago? Thiago K-B-E-L-U. Cabelo. Ah, cabelo com U. Com U. No fim, tá arroba gmail.com. Esse tem é mais Corsinha, um. É o Corsinha. É pra vender o Corsinha. O cara mandou um e-mail com quatro frases. Nós estamos há meia hora falando do e-mail do cara. Agora tem um e-mail de 60 frases. Quero ver quanto tempo nós vamos ficar falando aqui. Boa tarde, bebês. Estamos tentando mudar de vida radicalmente. Eu, minha linda esposa e meu querido filho. Possuímos um terreno na Praia da Pipa, em Rio Grande do Norte. Na Praia da Pipa. Aproximadamente 500 metros quadrados. Então estou vendendo um apartamento e um carro para poder construir uma casa e alguns chalés. Para quem sabe um dia poder receber os amigos PBs de graça lá no Nordeste. Vamos. Então lá vai o amigo que quer construir lá no Rio Grande do Norte. Ele tá vendendo um Fiat Siena ano 2006, preto com 70 mil quilômetros. Mais anda, hein, gente? Ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, corta-corrente, desembaçador, placa I, final 4, IPVA pago, valor 19.500 e o carro é lacrado. Como é que entra? Agora o... Como é que vamos entrar, querido? Que é lacrado. Agora o apartamento que o querido quer vender. 60 metros quadrados, dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, condomínio fechado, com cerca elétrica, câmeras de vídeo, segurança 24 horas, totalmente quitado, na Saldanha da Gama, perto do Carrefour da Bento. Vá! É, pertinho da PUC e também perto do Carrefour da Bento. Sim. Valor 114 mil vazio. Ou totalmente mobiliado, com cozinha montada com fogão, geladeira, freezer, sugar, banco, balcão e armário, quarto do casal com cama, guarda-roupa, sapateira, quarto do filho com sofá de amamentação. Quando tu falou que o vazio tava esse preço, eu ia suspender o meu churrasco. Não, é que é o vazio é 114 ou o mobiliado 124 mil. Tá bom. Mas sofá de amamentação. Eu quero o sofá de amamentação. Ele vende só o sofá de amamentação. Olha, nada mal um sofazinho pra mamar, né, Magnata? Bom, enfim, 124 mil com a mobília que tem dentro, tá? Manda um e-mail lá, ele conta com a nossa ajuda, como diz o Meira. É, só lindo, falta isso, cara, para termos um planejamento evidente, completo. Evidente. Sem mais delongas, um obrigadão desde já. E-mail para o contato é o seguinte: ZETEC98, ZETEC98, arroba hotmail, ZETEC. Grande Zetec 98. Zetec98@hotmail.com. Pô, tomara que o cara consiga vender aí pra realizar esse sonho de mudar pra Praia da Pipa no Rio Grande do Norte, hein? Fica soltando pipa o tempo inteiro, né, Magnata? Todo, né, Magnata? 23 para 7. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida, maluco. Atlântida. Tarde inteira com a foto do KG no jornal. Quer? Passei, sim. Tá no ar. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 18 minutos para 7. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está trancadinho aí no trânsito das grandes cidades, ouvindo o Pretinho Básico, especialmente você na BR-116, no trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Vá com calma, vá com paciência e preste atenção no carro da frente, né? A qualquer momento tudo pode parar e aí o bicho pegou. E no balanço das horas tudo pode mudar. E daí, doutor Alceu? Tudo tranquilo, doutor? Tudo tranquilo, Vinhos doutor JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Já manteve contato com a dona Neuza, doutor Alceu? Mas não deu ainda, doutor Alceu. Ainda não, doutor Alceu. Tá difícil. Nem no Messenger, nada. Né, por quê? No MSN, não? Não. O senhor não tem? Não tenho, doutor. Doutor Alceu, @hotmail.com, o senhor não tem? Mas é que eu não tenho a Neuza no meu contato. Ela não tá nos seus contatos. Eu pensei que o senhor não sabia mexer, eu ia dizer pra... Não, é que não tem necessidade. É, ia dizer pro senhor pedir pro Cid te ensinar, porque o Cid sabe eu muito tenho mexer. Todos os valeu, esquemas. Valeu, o meu MSN é Cid Cabeção Moreira Fantástico Jabulani. Será que o doutor Potter tá lá, doutor? Olha, vamos dar uma tentadinha aqui, ver se o Potter responde. Fato, tá aí, Potterzinho, querido? Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aê, baiano! Tudo passarei bem, mano? Boa noite, Netinho, Fagundes, todo mundo aí. Vou passar informações rapidamente, depois uma surpresa pra vocês, tá? Bem, rapidamente, tá, pra quem perdeu tudo aí que tava viajando. A Inglaterra ganhou 1-0 da Eslovênia e os Estados Unidos ganhou 1-0 da Argélia no último minuto e se classificaram. Agora à noite teve Gana 0, Alemanha 1 e Austrália 2-1 na Sérvia. Nesse jogo os classificados foram Gana, nesse grupo Gana e Alemanha. Os cruzamentos já montados nas oitavas que começam na sexta-feira. Uruguai e Coreia do Sul, Estados Unidos e Gana, Alemanha e Inglaterra e Argentina e México. Amanhã tem Eslováquia e Itália, Paraguai e Nova Zelândia, Dinamarca e Japão e Camarões e Holanda. Agora sim, a surpresa pra você, só um pouquinho. Vai passar pra quem, será? Tem mulher. Ele vai entrevistar uma mulher. Não é possível. Não, me botou de surpresa pra vocês. Me colocou de surpresa. Um beijo pra vocês. É muito agradável. Professor Rui Carlos Osterman. Então, que orgulho. Como é que vocês vão? Muito bem, professor. Muito bem, matando saudades dos amigos. O Potter me fez sentar aqui e disse, aguarda. É só o que ele me disse. Que beleza, tá, né? É muita confiança num serzinho tão minúsculo, né, professor? Num serzinho tão desagradável, né, professor? É desagradável. Finalmente uma opinião agora balizada sobre a Copa do Mundo. Não, a gente quer ouvir o que o professor Rui tá achando dessa Copa, professor. Por favor. Eu posso perguntar pra vocês? Opa! Pode. Eu posso? Aí é muita responsabilidade, não sei se vocês conseguiram suportar. Se der Brasil e Argentina, quem é que ganha na final? Pelo futebol apresentado até agora, o que que o senhor acha? Tá me devolvendo? Ganha o Brasil. Eu também acho que é mais do que achar, nós queremos que ganhe, né? Não. Ele tem mais disciplina, tem mais método. Essas coisas que vocês gostam. E a defesa da Argentina, a hora que pegar um timezinho que, né? Porque aquela defesa deles ali, vou te contar, hein, professor? É um pouco lenta e um pouco desprotegida, né? Meio desastrada. Isso é um dado. Professor, o senhor também está esperando começar a Copa a partir de sábado, porque até agora foi festa, né? Até agora é a confraternização dos povos e a Copa mesmo começa com o Uruguai e a Coreia do Sul sábado de manhã, né? Aí não pode perder, né? Se empatar tem prorrogação, se empatar tem pênalti, não tem jeito. É o mata-mata. Isso aí vai ser terrível, porque aí os times não podem ficar... a meio pau, eles têm que eles têm que necessariamente fazer tudo que sabem. Tem que arriscar, né? Não pode ficar naquele joguinho defensivo ali de sempre. Não teremos mais retranca, não teremos mais cuidados demasiados, mas também não teremos, é claro, exposição demasiada que possa de repente trair todos os interesses, né? Isso também. Professor, Neto Fagundes que está falando, sim, tudo bom? Eu queria saber o seguinte. Como é que vai? Tudo jóia. Eu queria saber quem é o cara que pode substituir o Kaká em caso dele não conseguir render o que a gente está esperando aí. O senhor acha que pode cair pro Robinho isso? pode, já foi uma tentativa, né? Ele coloca o Nilmar junto com o Luiz Fabiano na frente e faz o Robinho vir de trás. Não é a mesma coisa, mas o Robinho tem muita movimentação, tem muita aplicação, está muito interessado em colaborar. A outra alternativa, né, é a que vai talvez vigorar agora nessa sexta-feira, né, contra o... Portugal. Portugal. Contra Portugal, né? É que ele põe o Júlio Batista. Não, não, não. Certamente põe o Júlio Batista. Porque ele também está perdendo, além do Elano, né? Sim. Ele está perdendo o Kaká. O Elano está fora? Praticamente. Está fora, está fora. Está fora. Ele está sobressentindo a lesão. Então isso aí são duas alterações ao mesmo tempo. Então aí uma improvisação não casa. Desculpa, quem é que vem pro lugar do Elano? Ramires, provavelmente. Daniel Alves e Júlio Batista. Isso mesmo. Vocês estão meio informados, Pomba. Não, fui eu que professei, foi eu que falei aqui, professor. Para aí. Ele não sabe de nada. Só um pouquinho. Uma traição. Só um pouquinho. Pro lugar do Kaká, Daniel Alves ou Júlio Batista. Pro lugar do Elano, Ramires. Não? Não. O Ramires tá na lista, tá valorizado, mas tá na espera. Não, tá confirmado, é Daniel Alves e Júlio Batista jogam. Tá, certo. Exatamente, Daniel Alves e Júlio Batista. Com isso, ele mantém a estrutura anterior, não é? Isso para um técnico é muito importante, né? Mantém a estrutura anterior. Se vai dar certo ou não vai dar, isso é outra questão. Foi só colocar o professor no programa que vocês ficam tudo falando sériozinho. Isso é bom, gostei. Eu achei que foi uma homenagem. Mas a ocasião sugere, hein? Né? Pô, que isso. O professor... Professor, diga. Como é que repercutiu lá com seus amigos da Sport TV a briga do Dunga com o Escobar? Foi chato, né? Eu tenho procurado, eu quero dizer isso pra vocês com toda confidência, eu tenho procurado ficar fora desse assunto, porque ele é um assunto que melindroso, porque ele envolve o trabalho jornalístico de uma forma que não é a mais adequada. Jornalismo é aquilo que busca as notícias, os fatos, dá opinião e tudo bem. Jornalismo não pode ser uma questão pessoal. E é nisso que eu acho que houve o grande erro, né? Isso aí, professor Rui Carlos Osterman. É uma honra e um prazer tê-lo aqui nos microfones do Pretinho Básico para todo o sul do Brasil e para todo mundo pela Rede Atlântica. Muito obrigado, tá, professor? Tá, eu agradeço muitíssimo a vocês. Felicidades, continuem assim, bem-humorados e bem-informados. Professor. Ah, garoto. Isso é pra virar a vinheta, né? Muito. Pretinho Básico, aí entra a voz, professor, bem-humorados e bem-informados. Negro alto. Pode deixar, Luciano, que a gente sabe como fazer isso aqui, tá? Oh, professor, um beijo pra vocês. Obrigado, outro. Um colega seu aqui, o Vanzolinho. É prazer muito grande falar com o senhor, professor. Grande abraço aí, um prazer, tivemos muitas vezes juntos, né? Prazer. Como o senhor caiu de nível, agora o senhor tá com o outro Potter colega. O senhor começou comigo, agora tá com o Potter. Tem outro colega. Qual é o colega? O Cid? O Cid também. Ah, sim. O Cid também. A Jabulani, professor Rui Carlos Osterman, lhe admiro muito, professor. Você realmente é inteligentíssimo. Tá muito bom. Um abraço pra vocês aí. Meus cumprimentos, um abraço pra vocês, querido. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Valeu, tema aqui, beleza? Muito bom. Cara, é um troço, eu tô todo arrepiado, né, cara? A gente tava falando com o Rui Carlos Osterman, o cara tá na Copa do Mundo, sei lá, é a 15ª Copa do Mundo do professor Rui Carlos Osterman, se não me engano. Só eu tenho mais Copa que desde 66 o professor cobre as Copas, porque ele falou pra gente aqui no Bola nas Costas que a primeira foi na Inglaterra em 66 e que ele tem lembranças maravilhosas daquele período, né? Que ele foi pra Liverpool. Imagina. A terra dos Beatles em 66, cara. No auge da juventude. 12ª Copa do professor Rui, e o cara tá aqui com a gente no Pretinho Básico. Que maravilha. É demais pra nossa bolinha. Altíssima categoria. É verdade. Tá bem. Olá, Pretinho, sou muito fã de vocês e venho tocar trilha aqui. Tá bom, pronto. E venho agora pedir a ajuda de todos, é sério isso aqui, tá? Para que algo seja feito a respeito de um grande problema. Trabalho na Avenida Taquara, bairro Petrópolis, Porto Alegre, e todo dia algum veículo é ou roubado ou danificado a fim de algo ser furtado de dentro deste veículo, como estepe, rádio, pertences ou outras coisas. A brigada já foi avisada várias vezes, mas nada mudou, nem o policiamento aumentou. O pior é que todos sabem quem são os bandidos e como eles agem. Passam a pé, primeiro para dar uma olhada na mercadoria, aí depois vem o carro vem num carro, geralmente um Palio branco, mas já vimos outros carros na ação e de repente, puf, sumiu o carro. Sumiu o carro que estava estacionado ali, né? Foi roubado o carro. Peço que, como todos ouvem vocês, inclusive a Brigada Militar, que quem puder tomar uma atitude, que tome ou faça. Não é possível que isso continue. A rua não é tão grande que precise de um grande efetivo da polícia para coagir a ação destes ladrões. Será que eles vão esperar que alguém seja morto por alguém, por um ladrão, ou mesmo por um proprietário indignado? Obrigada, pretinhos, pelo espaço. Favor ler, pois é sério. Todo dia eles estão de tocaia, mas a polícia não aparece nunca. Obrigada, manda um fiada pros ladrões e um... Abre teu olho aí, Brigada Militar, né? Pra Brigada Militar, a galera tem que se ligar. Abraço da Laura. Cara, vocês sabem que há muito tempo... Tem várias regiões que acontece que tem problema em Porto Alegre, mas essa região específica ali, que é Alto Petrópolis, né? Há muito tempo que tem reclamações dessa região, inclusive nós, uma cara, não sei se ali é Alto Petrópolis, eu acho que ali é Rio Branco. Não, é Petrópolis. Santa Cecília, Petrópolis. Perto onde o Maurício morava, né? É que Alto Petrópolis é lá pra cima. Petrópolis. Tu te lembra um episódio que nós uma vez fomos fazer uma reunião lá na casa do ex-colega nosso, Paraná. Vários carros estavam estacionados, ele mora por ali. Claro. Os caras fizeram uma limpa. Todos os carros sofreram. O meu carro, do Rafinha, o teu foi roubado, eu acho. De todo mundo. Os caras não roubaram o carro, mas roubaram o som. Arrombaram e levaram algumas coisas de dentro. Né? Foi naquela região ali. É verdade. Isso já faz quanto tempo? É verdade. E não é de hoje. Sistematicamente a gente recebe notícias que vem daí. Pô, então, sabe, intensifica o policiamento. A pessoa sabe onde tá, né, cara? Pelo amor de Deus, o pessoal sabe, tá, só tem que agir. Eu tava falando isso agora, eu tava me lembrando daquele episódio lá. Verdade, que já amigo. Faz aí os seus bons... 10 anos. Não sei se 10 anos, mas por aí. E desde lá que a coisa tá ruim ali. Então tá, fica o nosso apelo aqui à Brigada Militar, à Prefeitura, ao governo do estado, sabe lá a quem a gente tem que implorar pra galera colocar mais segurança pro pessoal ali do bairro Petrópolis e imediações. Cara, 4 para 7, será que entregamos já pra vocês? Vamos conferir a hora aqui, peraí, Mulinho. 57. Já dá. Dois minutinhos. Eu queria conhecer esse Observatório Nacional. Por quê, Paulo? Observatório Nacional deve ser legal trampar lá, né? Deve, só observando. Mas você já faz isso. Sim, por isso mesmo que eu quero ir pra lá. Você não precisa ir lá pra fazer o que está fazendo. Então tá você bom, vai faz. Com o teu salmão aí. Não se meta no meu trabalho. Cuide de sua vida. Quem mandou estes salmos foi Tomás Guide de Marau, no Rio Grande do Sul. Tomás o quê? Tomás Guide. Guide? Eu já vi tomar de tudo, querido. É, nego velho, Jabulani. Esse é o meu amigo Steve. É bom esse louco. Preste atenção neste salmo. No final, esta mulher não para de mexer o saco. É uma trouxa. Tá terminando, meu. Aê, aê, aê. Ei, ei, ei, ei. É o muito vogal, querido. Quando você chegar numa nova estação, te espero no verão. Salve, Salvador. Me bato, me quebro, tudo por amor. Eu sou do Pelô. O negro é raça, é fruto do amor. Salve, Salvador. Me bato, me quebro. Tudo já por é. Amor. Já é assim, já. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com o Pretinho Básico às 13 horas, logo após o Discorama. Que mulher dos infernos. Imagina o que é que agora começa o Discorama pra quem tá ouvindo pela internet, pelo seu iPhone. Obrigado pela audiência. Tchau, valeu. 18 horas, 59 minutos. Meio minuto? Vamos filosofar. Eu posso continuar? Pode. Imagina lá em casa, observa. 9 minutos, 30 segundos. Ah, não! Mais de minha saia. Imagina acordando assim, te dizendo a hora que tem que trabalhar. Tire o meu sapato. Aí. Agora é sim. Comunicação. Vem aí, a voz do Brasil. Vem aí, não chegou.